03 PH2 Anápolis, flight level 260, takeoff runway 10 after 4 takeoff, right turn, aboard depart after LF, up Zulu 17, is array after according to the flight plane rule. Clock is 5543 and Salvador approach frequency 120, that's my way. Salvador, Azul 4206. 4206, contato radar na decolagem, sobre manter o nível de voo 350, via saída PUC. Via saída PUC 350, do 4206. Direção na final da cabeceira 17, faz chave travado o Oscar José Rex-Ray. Gente, o Oscar Juliet X-Ray, autorizado pouso pistão no 7, vento 160 graus, 07 nós. Livre pouso no 7, Oscar Juliet X-Ray. Descentramento 120. Correct. Red, Wayne Red, Fort Texas, pull Taurus point 218 to the phone 95, CNA 1015. Good trip. Dado na final, dono zero, IADS X-Ray. São 3297, mantenha o contexto zero. São 995, 895, muito obrigado, boa noite. Ocean M6201, autorizado táxi, frequência autorizado feedback, reporte táxi. Autorizado, se tiver questionamento, eu tenho 62, 0, 8, 9, 9. A gente prossegue para 17, visual. Se a gente propõe cancelamento do plano? Afirmativo, senhor. Cancelado 58, inicia curva à esquerda, reporte finando, começa ingressando no final da 17, serra Papai Juliette. Positivo, está cancelado então, curva na esquerda, reportará a intercepção no final da 17, serra Papai Juliette, obrigado. Posta Juliette X-Ray, solo 58, qual o pátio? Termo, libere na Quebec, realize 180 e aguarde para reingresso na pista. A 3897, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, 160 graus, 07 nós. Ed Olympus 03. Olympus 03, tax approved, come back on tax-free, hotel. Tolkien 01, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste altímetro no 095. Tolkien 01, livrando 180 para 4 mil pés, ajuste no 095. Romeu Ciaba para Juliette, avistado, autorizado pouso pistão no 7, vento 150 graus, meia dúzia de nós, cheque o trem. Tio bastante travado, livre posição 97, Ciaba Juliette, obrigado. Para a próxima medida, o mais uma forte, 2 a 1. Lima, Lima, Lima Fox, e se mantenha 050. 050. Sempre Guardião 08, agora irá voar Itapa após Duna, completando a chegada a Mari. E informará agora no estabilizado o salto do procedimento LS que foi. É 3897 decolado ao 01 no controle 120 decimal 8, tem um bom voo. 308, boa. Pista até a bata, reposte liberando 17. 3897 com dado radar na decolagem, submantendo o voo 320 via saída da El. Via da El, 320. Obrigado, me mande uma foto. Encontrar liberando o carro na base, na afirma, tá sem ótica até o PAD 4. Na 6143, a frente de estação, autorizada a tirada bom, se desça para 4.000 pés com ajuste ao 015. 4.000, ô, Sam, 3897, pode voar, Leda? 397, autorizada por hoje, Leda. Leda da presença, 397. 4206, vou direto Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, azul 4206. Guardião 08, voa direto para Duna, descendo para 2.000 pés, o ajuste no 015. Voará direto para Duna, 2.000 pés, graças 08. Oscar Juliette X-Ray, tenha uma boa noite. Então 08, reautorizado 3.000 pés, então vai seguir agora como número 2, curva esquerda na proa 360, seu limite ao localizador. 360, limite ao localizador, vai 08. Autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Oxané 6143 sai como número 4 na aproximação, reduza para 2509. 2509. Oxané 6201, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1 no 60 graus, 079. Pistão 25, decimal 45. 2545, obrigado. O Força Aérea 5955, chama Centro Recife no 25, decimal 1. 2, mantenha o ponto, certo? Mantenha o ponto. No 25, 1, bom voo. Joker 01. Ventilação para sequenciamento, curva direita pro 240, seu limite será o curso do localizador. Joker 01, direita pro 240, limite curso do localizador. Q108 para o curso localizador, curva à direita na proa 040. Desce para 2000 pés, reporte estabilizado. 040 para o curso localizador, guardião 108. Lincoln 03, clear to cross the runway 10, Aston via Delta and Alpha. Call me back before taxi Juliet. Lincoln 03. Lincoln 03, clear to cross the runway 10. Para Delta, Alfa, Paulo, Costa. Ao Chanel 6201, decolado ao 07. Chame agora o controle 120, decimal 8, confirmando o transponder 5102. Tenha bom voo. 5102, ao Chanel 6201, no controle 208, boa. Chanel 6143, reduza para 2209. 2209, 6143. Joker 01, desça para 3 mil pés. Joker 01, cruzando 5500 para 3 mil pés. É 45 para você. Assim, aqui na informação 3, está na posição. Está na posição 2. Autorização de tráfego para a Vitória. Autorizado Vitória 360, decola da 10 com primeira curva direita na saída da El, mesa P10. O Pesulo, correção. Amper Whisky 50, primeira aerovinha que recebe, capote conforme rota. Transponder 5135, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, decola da 10 com curva direita da El, mesa P10, Amper Whisky 50, 5135, é o nosso 1208. O controle, voo no 645. Joker 01, completa a curva à esquerda, proa 200, aguardando o último vetor para o localizador. Joker 01, curva esquerda, proa 220, aguardando. 200, Joker 01, aguardando o último vetor para o localizador. 200, Joker 01. Estabilizado o localizador, Lima Forte. Tem uma Lima Fox completa com a torre 11895. Passando, boa noite. Então 3897, chama Centro Recife 125, decimal 1. 251, boa. Papapá, Lima, Lima Fox, continua a aproximação. Aguarda autorização de pouso, pistão no zero. 360 na saída da Euleda. 360 na da Euleda, Oxamero 6201. Não, sente-se autorizado. Ciente, reporte para o cancelamento, Lima, Lima Fox. Passará, Lima, Lima Fox. Aguarde transferência da torre. Aguarda. Lado 09, controle 120, decimal 8, tenha um bom voo. Controle 208, obrigado. Obrigado, tempo aqui na rua bastante, viu? Abrir e levantar para sempre de novo a sociedade. Só a descida de consciência da frente da música. Patrulha Salvador de Azul 2712. Azul 2712, contato radar, Azul para 170, via saída ponte. E a Conde e a Seção pro 170-27 no Brasil. Lima Fox. Fox, passa lá, tá, 17, pro aqui. Guarde o último vetor, o Joker 08, o senhor vai seguir um Charlie 208 na final, tá 2 milhas para a Duna com 150. Joker 01 desce para 2 mil pés, para o localizador, completa a esquerda na proa 160, reporte estabilizado. Joker 01 desce para 2 mil pés, migrando 3 mil, aqui na proa? Esquerda agora na 150. Guião 07, prossiga. Guardião 07, regras modificadas 21 no 2, desça para o nível voo 070, voa na proa de mar e para que você tenha chegada a mar. Uma forte só para o abaixar de chegada. Guardião 08, chame a torre Salvador 1-1895. 18 mais tem estrada, fala. Guardião 08, curto o localizador. Guardião 08, continua a aproximação. Reporte intenção, confirme a intenção de pouso epístolo 7. Poderá me confirmar as condições? O vento agora 1.60 graus com meia dúzia de nós. No mais próximo vai cancelar e fazer um circular para pouso na 1.7, guardião 08. Pode 3. Segue visual para 1.7, guardião? Após o marcador externo, nós iremos cancelar e circular para pouso 97. Gente, reporte para o cancelamento, guardião 08. Reportará. Guardião 09, chama seu Salvador em 1.12.95. Corre, Salvador, guardião 09. Guardião 09, o ajuste 1.0, 1.5, mantém a linha do litoral, reporte na vertical do farol de Itapuã. Reportará Itapuã, linha litoral 009. Lima, Lima Fox, no solo 1.3, qual parte? Livre à direita até aerostab e ataque papá, frequência livre no corte, Lima, Lima Fox. Para o cancelamento 08. Plano instrumentos cancelado aos 1.4, inicie curva à esquerda, reporte ingressão no final do 1.7, guardião 08. Na esquerda, reportar a ingressão no final do 1.7, 08. Então, Salvador, Joker 01, estabilizado no localizador. Joker 01, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão no 0. Joker 01, aguardando. O Guardião 07 reporta para a descida, voa na proa de mare. Olimpo 03, clear edge for line up and take off runway 10, the wind is 180 degrees, 06 knots. Guardião 09 no farol. Guardião 09, tem condição da presente liberar a linha do litoral, prosseguir com proa nordeste para o cruzamento final da 1.0, agilizando? Afirmo. Autorizado da presente, proa nordeste, cruzamento final da pista 1.0. Reporte visual com o cargo do Graia também pousando agora 97. Sinal com cara, mano. Seguindo pra cruzar o sinal do 1-0. Sinal da 1-7-0-8. Livre pouso, pista 1-7, 1-8-0 graus, meia dúzia de nós, guardião 08. Livre pouso, 1-7-0-8. Confirmando, realiza pouso direto no Graé ou prossegue cabeceira 1-7? Cabeceira 1-7, logo após o 08, autorizado. Gente. Bono 705, autorizado chegando a box, desça para 4 mil pés, o ajuste no 015. Desça na box, 4 mil pés, ou 705, 1-0. Após o cruzamento final, 1-0 autorizado, prossegue para pouso na cabeceira 1-7. Gente, o guardião 09 que cruzou a final da pista 1-0, realiza pouso pairado, cabeceira 1-7, o vento 1-7-0 graus, meia dúzia de nós. Pouso pairado, ciente e visual com 08. Guardião 08, solo azul no meia, realiza o backtrack, aguardando para prosseguir para o Graé. Fique atento ao 09 pousando pairado, cabeceira 1-7. Guardião, então, o Xanem 143, completa com a torre, 1-1-8-9-5, com o corpo. 2-9-5, boa tarde. Salvador, Joker 01, aproximação final, trem baixado e travado. Joker 01, bip checado, vento 1-7-0 graus, meia dúzia de nós, autorizado pouso, pista 1-0. Joker 01, livre pouso. Gente, Guardião 09, considera o solo 1-8, livre táxi e a OSCA até o Graé. Afirmo, Guardião 08, via OSCA até o Graé, tenha uma boa noite. Boa noite, 6143 da OSCA, na sua escuta, visual com a pista. Oceaner 6143, boa noite, número 2 para pouso, continua a aproximação e aguardo formação de pista livre. Na escuta, confirme, pista seca? Afirmo, pista seca. Ação. Papapá, novembro, Lima, Romeu. Autorizada a chegada, bom. Desça para o nível de voo 050. Tá bom, 050, novembro, Lima, Romeu. Booker 01 no solo, altitude 0, libere à esquerda na hotel, até o pátio militar, frequência livre no porte, o Joker 01. Sobe 7, vou direto, tá? Contando sua escada. Sobe 7, controle Salvador. Passa para o tecido, Gordião 07, voando direto e tapa. Bem, autorizado pouso pistão no zero, vento 170 graus, meia dúzia de nós. 143, gente, livre pouso, pista 10. 36, 3 horas e 5 minutos de autonomia, Antônio Galeão. Somente para ouvir. O gol no 645 para o saque. Confirma somente o POB. 136. Saque teve ainda, enquanto os caras estão em 1 noite, desse 958 metro 1015, bom gol. 1015, Índia, lá 1895, quanto será o 645? Salvador, azul, 2781, com a Taxtree, confere. Aguarda um minuto, copo, prepara a saída, Arbor Elétrico. Salvador, o José Zeroni. Já escuta. Qual é a pressão principal? 121 no decimal 1. 121 no decimal 1, o José Zeroni. Papapá, novembro e Lima, Romeu reduza para 2509. Agora você está para o 1645, boa noite, alinhar e manter, cabeceira 10. Ocean Air 61143, no solo aos 23, libera a direita, chama solo 121 no decimal 1. Direita solo 2, ano 1, 6143. Boa noite, 6143, de Brasil. 6143, só que teve alta, é boa noite de viés. Confirme. Confirmado, 6143. Repórter antes da direita. Antes da direita. O número 45, autorizado a decolagem pista 10, vento 170 graus, 12 de nós. Livre decolagem, após a frequência do controle. 120, decimal 8, fique atento à chuva leve no setor de decolagem. 208, 500, o negócio 500. 01. Papatango Oscar Golf Kilo. Autorizada chegada Mari, Luana Froide de Mari. Reporta Miguel de Silva. Papatão gosta do estilo, mantém inicialmente a proa de Mari e desce até o nível de voo 080. 271 não copia? Copia. Vitória da conquista autorizada 180, decolada 10 com primeira curva à direita na saída Arbor Elefa, após Elefa Flore conforme rota. Responde 5151, não encontrou nenhum 20 de sua 8. 180 aprovado, decola 10 direita. F 781, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Bom 705, desça para 2 mil pés, o ajuste no 015, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Bom 705, tem condições de voadona interceptar o localizador? Avião, dá pra gente então voadona para 2 mil pés, voo 705. Controle, gol 945, boa noite. Tá curvando a direita aqui para evitar a formação pro a 200. Bono 645, contato radar, soltado 360, reporta no final do desvio. Positivo, quando possível por hoje já, eu agradeço. Positivo. Afirmativo. Gente, vamos checar com o freio, só um minuto. No 27 no 2, a 60 milhas, nordeste de Salvador, que está destinado terminado. Chama o controle Aracaju em 120, decimal 3. Chama o controle Aracaju, 203, 27, 3, obrigado. Papapá, November, Lima Romeu, desça para 3 mil pés, o ajuste no 015. Tango Oscar Golf, ele desce para o nível de voo 050. Estabilizado, gol 1705. 1705, completo com a torre, 1895. 1895. Salvador, gol 1705. Passar cima e baixar a travada. Gol 1705, continua a aproximação. Tráfego já avistado. Confirme já avisou algum campo? Afirmativo. Sim, te informo que não chove sobre o campo, porém pista 1-0 molhada, o vento 1-70 graus, 08 nós, autorizado pouso, pista 1-0, gol 1-705. E livre pouso na 10, gol 1-70. 645, chama Centro Recife, no 25, décima 1. 25, Oromia, 45. Controle o Guardião 07, foi 10, Recife. Guardião 07, desça para 3.000 pés, o ajuste no 015. 015, descendo para 3.000, o Guardião 07. Guardião 07, vou direto Duna. Direto Duna, 3.000 para o Guardião 07. Uno 705, Solas 33, libera a direita, chama solo 121, decimal 1. Libra direita, 21, 1, gol, 705, boa noite. Boa noite. O localizador, visual parógrafo, Novembro Lima Romeu. Novembro Lima Romeu, completa a torre, 1895. Obrigado, uma boa noite. Posição 705, táxi de Alfa, importante da Juliette. Táxi de Alfa, importante da Juliette, no 705. Por Salvador, boa noite, papapá, Novembro, Lima, Romeu, ILS, pista 10. Papapá, Novembro, Lima, Romeu, final da pista 10, continua a aproximação, reporta quando visual com campo, embaixo travado. Já está embaixo travado, reporta visual com campo, vai ver. Visual Saródromo, a 1500, Novembro Lima Romeu. Gente, Novembro Lima Romeu, informo que não chove sobre o campo, porém pista 10 molhada, o vento 1970 graus, 09 nós, autorizado pouso, pista 10. Livre pouso 90, Novembro Lima Romeu. Após o pouso, qual parte? Vai lá para Aerostar, do outro lado ali da pista auxiliar. Gente. Diga. Autorizado. Pois Juliette, esse é o Geek 02. Você vai Juliette para o 02, pronto, certo. Salvador, azul 2781 para pushback e acionamento, 43. Autorizado, é a posse site. É posse da. Salvador, boa noite, o Canela 6259, informação Jack. Vamos para o Guarulhos. Oceania 6259, informação Yankee. Aguarda um minuto, copy prepara a saída da Eulê da Morte. Da Eulê da Morte, aguarda. Papapá November Lima Romeu no solo aos 37, libera a direita, solo 121, décima 1. Liberando 121, certo? Deixa 6259, copiando. Copio, 6259. Guarulhos autorizado 360, já fala da 10 com primeira curva direita na saída da Eulê da Morte. Upper Zulu 10, a primeira via, pode ser aí conforme rota. Transponder 5130, controle em 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, rota conforme o plano, Upper Zulu 10, Piraí. Após conforme. Da Eulê da Morte na saída, decola 10, curva direita. Transponder 5130, controle 1208, metro do final. 6259, protegimento correto, reporta para o nosso foro pushback e acionamento. Reportar, Heloísa. Confirme. Isa, modular. Negativo. November Lima Romeu, na escuta. Afirmativo. Alfa Juliette. Ingressa no pátio pessoal, contorno no pátio, Lima mais Quebec, na Quebec chama a torre 1-8-295. Ciente, ingressa via Juliette, pátio, Lima mais Quebec e na Quebec torre 1-8-95. Agilizando o táxi, por gentileza, November Lima Romeu. Agilizando Romeu. Solo Salvador, azul 2781 para o táxi. 4-1 a bordo, autonomia de 3 horas e 15, alterna Salvador. Tem atualmente POV? 4-1. Tem isso aqui via Bate 1 no Índio, ponto de espera do Rio 1-8-295, altimetro 1015. Dará passagem ao Embraer, taxiando à sua direita, ingressando no pátio, após prossegue o táxi. Estimativo, segue passagem à aeronave, Bate 1 Índio, ponto de espera 1-8-95. 3, Salvador, azul 2781, direcionando na Índia. Azul 2781, ciente, autorizado a decolagem pista 10, vento 180 graus, 08 nós. Desde decolagem 2781. Salvador, boa noite, papapá, no centro de Morreu, na mais que aproximando-se daqui bem. November Lima Romeu, cliente, autorizado ingresso na Quebec, cruzamento da 17 até o 45, hangar da Aerostar. Cliente, autorizado cruzamento da 17 até Quebec até o 45, Aerostar. Guardião 07, atingiu 2000 no localizador. Então 07 completa a torre, 11895. 11895, 7. Controle azul 2781. Azul 2781, contato radar, sua para 190, sai da Arboleta. 180, saída Arborelefa. Posso ficar golpeando, deixa para 2 mil pés, autorizado sinal IME, reporte estabilizado. Informe que irá ser um Eco Charlie 35 na final, que está com 120. Reporte para o cancelamento do plano visual com campo Bravo, quais são? Guardião 07. Sim, assim que der visual, vai solicitar o cancelamento do Guardião 07. Está 2 mil pés, assim como o ILS, o outro porque... Passou Simbra, trem fixo, Guardião 07. Guardião 07 já avisou com campo? Afirmo, solicita cancelamento da presente base pela direita para o Graia. Cliente, plano instrumentos cancelado aos 4.6, inicie curva à esquerda, reporte na final para o Graia, Guardião 07. Curva à esquerda, reportará a final para o Graia, Guardião 07. no localizador Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo completa com a torre 1-1895. Sinal pro Grael, Guardião 07, tá visual. Gente, Guardião 07, tráfego avistado, autorizado pouso direto no GRAE, reporte solo controlado, o vento 1,60 graus, meia dúzia de nós. Tá ciente das condições, reportará no solo controlado, Guardião 07. Oi, Papai Tango, Papa Tango, Oscar Golf Kilo, boa noite, continua a aproximação, reporte visual com o campo embaixo travado. Confirmando baixado travado de fábrica, reporte visual, Oscar Golf Kilo. Já avisou com o campo? Tá bom, cara. Gente, plano cancelado agora às 4:09. Inicie curva à esquerda. Reporte ingressando no final da 1-7, Oscar Golf Kilo. Gente, solo às 4:09, frequência livre no corte, Guardião 07, boa noite. Para final da 1-7, vai avisar para o Autogolfo. Papa Tango, Oscar Golf Kilo, ciente avistado, autorizado pouso pista 1-7, o vento 1-70 graus, meia dúzia de nós. Tem uma papai de lente com o Bino? Confirmando decola 1-7, confirma o parte ao 4. O 4, decola 1-7, já com a base direto. Sim, se é a papagilete autorizada, Jacarepaguá 400 ao nível, decola da 1-7 com a primeira curva à direita, na saída da El e da Monte. Transponder 5141, controle 1-20-8. É a Papai Juliette se direcionar, confirma o PLB? 03. 03? 03, a bordo para acionamento e táxi. Correção para o táxi, chama a torre 1-1-8, decimão 95, altímetro 1015, bom voo. Para o Alaska Golf Kilo, solo 5-3, confirme o bate destino. Ciente autorizado, backtrack, reporta liberando na Papá para Baitan.